Paulo estava bem corrida, com o meu fantástico, com 1970 no bordo, alta no mínimo de 3 horas e 50. Tente 1817, livre o táxi do pátio e Índia. No ponto de espera, chame a torre em 198.95. Táxi da pátio, no ponto de espera da 10, torre, 3.95. Bom dia, 1817. Bom dia. Salvador, voo no 897, bom, espera dar 10, pronto. Voo no 897. Autorizado a decolagem da 10. O vento é 30 graus com 3 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, voo. Decolado aos 45, chame o controle, 120.8. 208, bom dia. Bom dia. Bom dia, gol 1817. Bom dia, gol 1897, Sul mantém o nível 340, saída da El Gilance. Graça, voo 1897, da El. Controle gol 1897, solicita. Prossiga. É, desvio da direita pro 245 para livrar sua maçã aproximadamente 60 milhas. Prossiga com desvio gol 1897. Prosseguindo, obrigado. Alô 817, chame Recife, em 1260, é o TR 128.8. 260-288, bom dia. Padrão chegou Salvador, tá 3399, centro da informação Eco, portão 05, solicita 360 para Guarulhos. Tenente, tá 3399, tá autorizado Guarulhos, nível 360, via Peso Luna 6, até Belo Horizonte, após BH Trive, após Trive Poços de Caldas. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge, para interceptar Peso Luna 6. O controle 120 decimal 8, o transponder 5514. Autorizado Guarulhos, 360, decola da 10 com a primeira curva à direita, saída da El, após Leda, após Bridge, Peso Luna 6. Após até Belo Horizonte e direto Trive, direto Posto. Controle 1208, transponder 5514. Então, 3399. Correto, 3399. E chama para o push, acionamento. Chama nesta para pushback, acionamento. Então, 3399. Solo Salvador, tá 3399, portão 05, pushback, acionamento. Autorizado, chama para o táxi, tá 3399. Chama para o táxi, tá 3399. Para o táxi, são 3399, 148 a bordo, com 4 horas de autonomia alternando o Galeão. Ciente, tá livre o táxi em frente, pátio Índia, chame no 40 da 10 para a decolagem, o ajuste é 10 no 2, tá 3399. Pátio Índia, chama no ponto de espera da 10 para a decolagem, está 3399. Torre Salvador, tá 3399, ponto de espera da 10 pronto. Autorizado ingresso, decolagem, piscina 0, o vento variado com 02 nós, o altímetro permanece no 02. Copiado, tá 3399, tá autorizado decolagem no 0. Salvador, bom dia, 5557 com a ECO, coordenação, autorização Campinas. Afirmativo Campinas, 360, mais 2 minutos será pago, aguarde coordenação 5557 da Trip Airlines. Aguarde, senhor, aprovado saída? Da EL. Obrigado. 3399, decolado 06, controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, 3399. Azota 3399, saída da Euleda Bridge, cruza 1400 pés. 3399, contato na decolagem, suba e mantenha o 390, saída da EL. Dado nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva direita, perfil da saída da Euleda. Após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota para o Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu. Após direto trive, após virar todo o plano de voo. 5520 no transponder, o controle 120, decimal 8, 35557. 99. Autorizado. Autorizado da Elta, 3699. Bravo Hotel Zulu, trive 5520208. Fechamento correto, após quando pronto, fracionamento pushback 5557 da trip. Reporta, obrigado. Prossiga com desvio 3399, informe por quantas milhas? Princípio 20 milhas. Dado. Suba restrito ao nível 320. Sobe restrito ao 320 e informa que vai tomar para 150 para o desvio, ok? Mais 40 milhas. A 3399, prossiga com desvio e chame Centro Recife em 1260, alternativa 128.8, e informe ao mesmo sobre o desvio. 260-288 vai informar. Só para 320 restrito, tá? 3399. Para puxa acionamento no gate 8, o trip 5557. Correção, equipe de solo, é após para o táxi 5557 da trip. Correção, coordenação ICB, porta para o táxi. 557. Para o táxi, 557-101, a bordo, 3 horas e 33, Ribeirão Preto. 555 Seda Trip, táxi autorizado via pátio principal, táxi Índia, até o ponto de espera no zero. Reposte quando pronto no ponto de espera, altímetro no 0 ou no 2. Desculpa, me cortou aqui com... Pátio 1, táxi Índia, reporte quando pronto, no ponto de espera pista no 0, última hidro no 0, 1-2. Pista 0-2, táxi via Pátio Índia, reporte quando espera pista 0, 1-2. autorizado o ingresso de decolagem, pista no zero, vento 050 graus, 02 nós, o triple 5557. Trip 5557, decolado 220, controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, até. Controle Salvador, muito bom dia, trip 5557. Dia 5597, contato na decolagem, suba ao nível 390, zero da EL. Sobe 390 da EL, 5557. Subirá ao nível 360. Firmo 360. Salvador 5557. Prossiga 5557. Pode me ler a letra do presente? Afirmativo. Obrigado. Salvador, tipo 5557. Prossiga. Desvia direita para evitar formações. Copiado, 5557, chame Recife agora, em 1260, alterne 128.8. E confirme quantas milhas eu te viu? 50 milhas. 0288, Recife, obrigado, bom trabalho. 50 milhas, contado. Informe ao mesmo sobre desvio, bom voo. Informarei, obrigado. Paulo, Paulo Salvador, bom dia. Avianca Alfa Vito Uniforme. O Alfa Vito Uniforme, chame a torre 1895 do EBOC. Ciente. Torre Salvador, Avianca Alfa Vito Uniforme. Siga Alfa Vito Uniforme. Solicito o reboque do pátio 3 para pátio 1 do posição 3, reboque. A intenção é do pátio 3 para o gate 03 do pátio 1? Positivo. Se a gente inicia o pushback no pátio 3 e reporte para ingresso no pátio principal. Positivo, inicia o pushback e reporta. Portando para ingresso no pátio principal, Alfa Victor Uniforme. Positivo. Argentina 1910, boa noite, descent back level 050, fly to ETAP position. Rodolfo, bom dia, tá 3601, informação só que está. Chame a torre 1895. 1895. Torre Salvador, tá 3601, bom dia. Bom dia, tá 3601, Congonhas, 360. Aguarde coordenação, mais alguns instantes para cópia. Alfa Victor Uniforme autorizado, ingresso no pátio principal até o portão 03, reporte no término. Positivo, autorizado, reporte no término. TAM 3601, Salvador Congonhas, autorizado em voo 360, decola da pista 10, primeira curva direita, fechada a saída da El, Leda após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesuru no meio até Bravo Zulu, após a rota do plano de voo. 5531 no transponder e o controle 120-18, TAM 3601. Decola 10 direita da El Leda Bridge, via Pesulou no 6 BH, 5530, transpondendo 208-3601. Confirme o transponder copiado? 35530. Corrigindo 5531. 5531, transponder para 3601. Correto, após quando pronto para assinamento pushback. Agora está ali pronto. Planet 1012, report on localized course. Salvador, Avianca Alfa Victor informe, como o término do reboque. Gente, Alfa Victor informe, grato pela colaboração, até a próxima. Obrigado aí, bom dia.